Levanta a mãozinha pra cima. Levanta a mãozinha pra cima, balança de um lado pro outro e canta juntinho com o Banda Calypso. Vai lá. Estou aqui esperando você, que prometeu voltar e não voltou, mas estou te esperando. Estou te esperando. Dói meu coração só de pensar que você pode me esquecer. Tantos casais se divertindo, vou encontrar um outro que faça sentido, que faça sentido. Vocês são demais, galera.